Positivo. Charlie Alphatango, atento cruzamento, mais 5 milhas, tráfego no sentido contrário, Alfa Vitor Juliette, o Charlie 150, mantendo no 1500 pés. Não estou recebendo seu modo Charlie, Alphatango. Positivo, tá. Volta a meteria aqui, vai baixar para 700 pés. Controle Salvador, o gol 0-5 da El na escuta. No 0-5, sobe 360 na saída da El, vigilante. 360, 0-5. Levar o táxi até o ponto de espera da Papá, reportando pronto no ingresso do Estúdio 7. Controle Salvador, o TRIP 5220, bom dia. Está ciente da informação, Tango, na chegada a mar, descendo até 1-1-0, autorizado pelo centro. Ciente, desce até o nível 050, 5220. 5220 até o 050. Controle, o Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, na proa da rotatória, já aviso Alfa Tango. Chama a torre agora 118.612 e Alfa Vitor Juliette. Torre, 118 também, Alfa Vitor Juliette, grato. Torre, espalhador, bom dia novamente, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, na proa da rotatória, aviso Alfa Tango. Alfa Vitor Juliette, autorizado final do 1-7, porta 3 milhas, cabeceira 1-7, Alfa Vitor Juliette. Autorizado final de, da 1-7, reporta 3 milhas, afastado, Alfa Vitor Juliette. Ô Salvador, eu vou no 777. No 777, no 07, pronto para o push? Não, querida, negativo. A saída autorizada foi a da Elzeta, pode ser da Eudes, confirme? Afirmativo, via Amparo Esqui. Ah, confirmando, o destino do senhor é Porto Seguro. Da Eoleda, pode direto Porto Seguro, ok? Direto Porto Seguro. Ah, tá certo, da Eoleda, Porto Seguro. 1-7-7-7. Salvador, bom dia, boa tarde, bom 270, autorização Guarulhos. Zulu Fox Golf, autorizado ingresso, cabeceira, correção, autorizado ingresso, pista 1-7, porta aliás, ponto cabeceira 1-7, Zulu Fox Golf. 270, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upa Zulu 21, pista 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120.8, transponder 51142. 7 Guarulhos 360, presidiu 2, 1, decola da 10, curva direita, árbitro, transição elefa, 1208, e aciona 5142. Gol 1270, cotejamento correto, estamos pronto para pushback acionamento. Câmara. Tão 3191 na escuta do solo? Prossiga. Tão 3191, o nível de voo agora vai ser o 340. 340, 3191, obrigado. Sim, Sam, pronto para o acionamento. Pará, 3191. Zulu Fox Golf, vento 130 graus, 1 mais autorizado, decolagem de pistão no 7. Seguinte, Alfa Juliette Serra, voa via corredores visuais para Vera Cruz, reporta iniciando descida. Alfa Victor Juliette, vento 130 graus, 10 mais, autorizado pouso, pista 17. Autorizado pista 17, Alfa Victor Juliette. Ele é o patrão estimado para pouso. Fox Golf, decolado aos 47, controle em 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, boa, Zulu Fox Golf. No 0, 1-5, chama agora o centro Recife, 95 decimal 1. Recife, 95, 1, bom dia, 1-0-9. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Zulu Fox Golf. Confirme? É o Papa Romeu Zulu Fox Trot Golf, ingressando corredores para Serra Novena e Charlie Lima, decolado. Mantenha mil pés de corredor, reporta no farol da barra. Zulu Fox Golf. Vai manter mil pés de corredores, o Zulu Fox Trot Golf. Pode assistir o final da mensagem, se eu fui entrecortado. Porta no farol da barra. Tá no farol da barra, Zulu Fox Trot Golf. Tô Juliette, solo os 49, autorizado backtrack teu patch 4, acesso na frequência livre. Estacionamento está 3895. Tá 3895 autorizado. Pushback, estamos prontos para ataque. Bora, 3895. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, você? Eu decorei de Vera Cruz, senhor, para Salvador. Tá fazendo sobrevoo aqui na região de Maragogipe e tá regressando para Salvador em descida. Está cruzando 050 em descida agora, a 31 milhas. Sem reclamação, pego na sua escuta. Acionado 2000 transponder. Sendo 0135. Sendo 0135, deixa eu ver. Presente, identificou o Serra Mike Fox. Informação Tango, muito bom dia. 45728. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado Recife, nível de voo 350. Via Upper East 58, pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5144. Aqui autorizado 350 para Recife, decola da 1-0, com curva esquerda, Puca, Caju, 120.8, 5144. AB 5728, cotejamento correto, estamos prontos para pushbackamento. Chamará a senhorita, obrigado. Localizador, o TRIP 5220. 5220, chama a torre 118.612. 118.612, TRIP 5220. Ok, Serra Mike Golf, então pelo que eu estou entendendo aqui, o senhor ingressou no espaço aéreo Charlie, sobre comando do controle Salvador, no nível de voo por instrumento, sem autorização. Negativo, eu estava mantendo o 2500, eu subi para o nível 055, só para fazer um sobrevoo. Se eu tenho que ficar acima da camada, eu estou regressando agora para 2500. Eu decolei de Vera Cruz para fazer só de sobrevoo e voltar para Salvador. Zero. Trip 5220, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, vento em Salvador, 120 graus, 109. Gente, o Trip 5220. Estabilizado no ILS, baixado e travado, TRIP 5220. Gente, o TRIP 5220. Vento em Salvador 1, 0 graus, 0,99. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Gente, aguardando a aproximação, TRIP 5220. Controle Salvador, muito bom dia, Web 6740. Cruza 240 para 150, com a informação para pouso. Bom dia, 40, via chegada Mari, 2000 pés, Mi 13. Via chegada Mari, 2000 pés, Mi 13. Precisaria voar Duna direto, 6740? Negativo, mantém a chegada. Pode bater o 1500 pés do Serra Mike Fox, ó. Sandro 1500, Serra Mike Fox 1300. Autorizado pouso para o trip 5220 na 10. Via Índia e Alfa, ponto espera torre, 186, ajustado no 013, bom volta, 3295. Solo Salvador, bom dia, azul 463, sem chatango, autorização, Ilhéus. Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180, via 851, na pós, conforme a rota do plano, decola 10 com curva direita, saída da EOLE da Ilhéus. Controle opera em 1208, aciona 5146, Gutege. Autorizado Ilhéus, 180, rota conforme o plano, vai sair na Dael Leda, direto Ilhéus, 208, controle, e transporte 5146, 4463. Correto, azul, condutor, são em pushback, acionamento, confirma o gate? Tá no 1. Copiado. Luz, Juliette Sierra, um bom dia, confirmando o passo que encontra. Ok, nós temos o plano, a notificação vencida para as 13h55. Você realizou uma outra? Verificar no sistema, já retornam. Solo Salvador, 35220, bom dia. Bom dia, Alfa reportando, seu Juliette. Alfa reportando, seu Juliette, 5220. Torre, então, 3295, ponto de espera pronto. 3895, vento 110 graus, 119, autorizado alinhar e decolar pistão no zero. Alinhar e decolar pistão no zero, tá, 3295. De 5220, Juliette para remoto 103. Gente, Juliette, remoto 103. Zulu, Juliette Serra, Pátio 5, pronto, cópia. Autorizado, Salvador Cairu, 2025, confirmando 2.500 pés. Decola no 7, curva direita, corredor a Serra, restrito 1.000 pés. O controle opera em 1208, aciona 0121 no transponder, corteja. Ciente, Ciente, 3295. Ciente. Júlio, o Serra Max está 11 milhas agora, está completamente visual com o campo, repensou a cabeceira no 7. Ciente, mantém o corredor Interlagos. Ciente, Max Fox. Gol 1270 para posicionamento, posição 1-0. 1270, coordenem com a equipe de solo, nós temos uma terra ingressando na área remota. Após o mesmo, está livre no 1-0, Samitax. Ok, a fora do solo, TAM 3895. TAM 3895, decolado aos 02, controle em 120, decimal 8. 208, você manda. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3895, na Arboa. 3895, 340, sai da rua, Reginaldo. Gente, para 340, 3895. Chama Mike Fox, vou em rotatória, chama a torre 118, meia, 12 anos. 18, meia, obrigado, bom trabalho aí, então. Bom dia, Papá Romero Serra, Mike Fox. Problema Mike Fox, continua correção autorizado. Serra Mike Fox, autorizado final da ONU 7. Reporta 3 milhas, cabeceira ONU 7, Serra Mike Fox. 7, Mike Fox. Juliette Serra, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-7, reporta pronto o Zulu Juliette Serra. Reporta lá. Controle ao TAM 3895, autoriza direto Elefa ou Obdube. Autoriza Elefa 3895. Direto Elefa 3895, graças. Papatango Zulu Juliette Serra, autorizado ingresso, táxi via pista, reporta linha de pronto, cabeceiro 1-7. Reportará. Desconsidere, mantém a posição Zulu Juliette Serra, mantém a posição no ponto de espera da 1-7. Da 1-7. Milhas, ingressão na final da 1-7, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, vento 130, grau 099, autorizado pouso, pista 1-7. Gente, Mike Fox. Vai iniciar o Fox, confirma o pátio a que se destina. Pátio da Bada, senhor. Ciente. Confirma o vento, por gentileza. Foi o último que chamou a torre? É, Mike Fox, confirma o vento, senhor. 1110 graus 09 nós, se é Mike Fox. É, aqui, Mike Fox. Serra Mike Fox, Solo 08, autorizado backtrack até o pátio da Bata. Serra Mike Fox. É, Mike Fox. Papapá, Zulu, Juliette Golf, autorizado táxi via pista até a cabeceira 107. Zulu, Juliette Serra, autorizado táxi até a cabeceira 107, seguindo a aeronave. Iniciando o táxi. Salvador, o voo no 777, na posição 7, para pushback e acionamento. No 777, guarda um minutinho para iniciar o pushback, por gentileza. A aeronave da companhia vai iniciar o táxi. Tá, ok, na sua escuta. Fala, voo no 270 para o táxi, está com 118 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna com 5. O 1270, autorizado táxi via pátio, Índia e Alfa. Não posso esperar, chama a torre, 118, decimal 62, que é legal no 0, no 3. Confirma, por gentileza, o autonomia? Autonomia de 4 horas e 10, pro gol 1270. Gente, autorizado o táxi, até o ponto de espera. Fique até o ponto de espera, vou no 270. O 5728 no 09, tá pronto, puxa, aciona. Gente, 5728, número 2 no setor. Ok, aguardando. O 1777, em coordenação com o solo infraero, autorizado o pushback após a passagem de tráfego, a companhia sua cauda. Posso passar de tráfego?